Gol 9937, ponto 0, Delma 0, pronto para decolagem. Gol 9937, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 0, 90 graus, 629. Alinha de decola, Delma 0, Gol 9937. Nova November, Nightstone, controle. Está a 4.200 de milhas sudoeste do VOR de Salvador. Está ingressando no espaço aéreo Golf, até 6.0 milhas na estrutura do controle. Após chame Recife, 1288 alternando 260 para serviço de informação e alerta. Chame de espaço aéreo Golf, não há tráfego de conhecimento do controle neste setor. Tráfego de alta calçada, desça para 2.500 pés, desvio 012, autorizada a final da RNAVE, a porta passando o 366. Ok, desça para 2.500, a porta 366. 1.092, tem condições de alta rápida 366 da presente? Tem condições, está totalmente visual. Foi 366 da presente para interceptar a final da RNAVE a partir do 366, 1.092. Gol 9937, decola o Zuno 7, controle 120, décima 8. 208, bom dia, ligado no 9937. Controle Salvador, bom dia, o Gol 9937, passando 3.500, ar com galera. Gol 9937, está sob contato com o radar do 380, após 2.000 pés, foi direto a Alefa. 380, após 2.000, direto a Alefa, Gol 9937. 9937, no centro de Cifre, 1288, alternando 26.0. 288-260, voo 9937, bom dia, obrigado. Na 092, completo final da RNAV, torre no 895. 895, bom dia. Voo no 092, bom dia. Autorizado pouso, pista no zero, vento uma centena com 89. Centena com 89. No 0, no 3. Voo 1975. Pessoal, dessa via chegada a bom para 4. O meu caso ajuste no 0, no 3. Após a posição bom, o programa será visto 367. Negativo. 092. No solo 29, direita 121, décimo 1. Direito, presidente, já volto. Torre Salvador, bom dia. Passaredo 2223, próximo ponto será pronto. Passaredo 2223, bom dia. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 1 com 7 nós. Alinha e decola, dono 0, passaredo 2223. Salve 424, autorizado a final da RINAVE, a porta passando 366. Passarelo 2223, decola ao 54, controle 120, décima 8. 1208, bom dia, obrigado, bom trabalho. Igualmente, 2223. Salvador, muito bom dia, passarelo 2223, cruzando 1200 pés na água. 2223, fazendo contato radar, suba via saída Arboruno para nível de voo 180. Liberado da restrição? Liberado, passarelo 2223. Entendeu, liberado da restrição, subindo para 180, passarelo 2223. Haveria a possibilidade do controle coordenar a proa de Opilor para o 2223 da passarela? Passarela 2223, boa posição elétrica, mantenha a proa de elétrica. Na proa de elétrica. Oi, Salvador, bom dia, meu nome é 419, próximo da Índia, pronto para colar. A Xené 9424, completo sinal do procedimento RNAV, pista no zero, chama agora Torre Salvador na frequência 118.95. Gol 1755, desça e mantenha 25.00 pés. A gente ultima drone 0 no 3. Foi o CA Victor 366 para o procedimento RNAV. Pista no zero em forma estabilizada. Patro, bom dia. Continue a aproximação. Boeing da Gol iniciando rolagem pista 10. Aguarde informação de pista livre. Bom dia, aguardando. 9424. O Xené 9424, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1000 graus, 07 nós. Autorizado pouso no zero, Xené 9424. Voo no 649, decolado aos 41, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Gato, meu irmão, bom dia aí, tudo bom. 649, bom dia. Para o controle? É o Gol 649, decolou na sua escuta. Gol 1649, confirme o transponder alocado. Gente, sub, mantém nível 360, contato radar na decolagem, prossiga. Via saída da El. Via saída da El, com a cidade de Valeda? O número 49, voo da El. 2199, tem que informar São Gol. A sua identificação via chegada a mar e desse mantém 050. Ajuste a última, drone 0-1-3. 050, via 13, via mar e voo 2199. Gol 1755, completo sinal do procedimento RNAV, chama agora a torre, 118, decimal 95. 295, 1755. 24 no solo aos 43, libere a direita, chame solo 121, decimal 1. Direita, 121, chame a 424. Oi, Salvador, gol 1755. Gol 1755, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde pista livre. Gol 1755, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1000 graus, 07 nós. Vento, pouso, 81, oceano, identificação, via chegada bom, que desse mantém 4 mil pés. Ajuste aí, time, 1013. Azul 4234, confirme visual com o Boeing da Gol, final pista no zero. Afirmo visual. Azul 4234, após a passagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Faz Gol ali, mantém na rua, zero. Azul 4234. Xanã 6312, aciona indicação via chegada a Mares, esse mantém o 060, ajuste o altímetro no 093. Gol 1755 no solo aos 46, libere à direita, chame solo 121 no decimal 1. Direita 121, gol 1755. Oi, Salvador, bom dia, gol 759, como espera, mano? Gol 759, após a rolagem do Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Após a rolagem da Azul, ali mantenha no zero, 7. Azul 4234, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 100 graus, 07 nós. Ares, desse mantém 070, ajuste a altímetro no zero, 1 ao 3, reduza para 250 nós. Passarei 2223, chama agora o centro Recife, na frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 288260, obrigado. Eu sou Salvador, bom dia, Azul 273, quanto espera pronto? 2783, ciente, mantém o ponto de espera, bom dia. Mantendo, seu ponto. Azul 4234, decolado aos 48. Controle agora 120, decimal 8, tem um bom gol. 208, bom dia. Gol 2199, informa o término do desvio. É, gol 2199, informa em quantas milhas e a proa que irá desviar. 6 milhas, proa 0,107. Sente. Salvador Azul 4234, lado passou 210, saída da Azul 4234, contato ao radar na decolagem, sub mantendo nível 350 via saída Puca. 350 via Puca, lado 234. Controle meta, 1290, acabou em 4. Oxalema 312, efetua os desvios, após os desvios, informa o controle para reorientação. Gol 649. 1759, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 100 graus, 079. Decolagem da 10, gol 759. Azul 2783, após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 no zero. Após a rolagem do Gol, Bruno 649, Bruno 649, chama agora o centro de Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2199, após a posição ITAP, voo Serra Vitor 366 para final do procedimento da RNAV pista no zero. Desça e mantenha 2500 pés, ajuste o altímetro no zero no 3. Gol 2199. Gente, 2199. 759, decolado 50, controle agora 120, decima 8, deu um bom voo. 208, obrigado, 759. Bruno 759, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 240 via saída da EL. 240 via da EL, voo 783, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 100 graus, 099. Autorizado a decolagem, pistão. O 4981, reduza para 2209. 2209, 4981. Telefone já é desviando à esquerda, se não aproveitar para desviar de informação. Tento, isso que é aqui no informe, só para o término de viu. Decolado 53, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, grato, bom dia. Ajuste o time 190 no 3, informe estabilizado sinal de procedimento RNAV, pista no 0. 2500 pés, voo Serra Vitor 366, após, apostará estabilizado o RNAV 63, 120. Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato radar na decolagem, sube e mantém nível 160 via saída Árvore. Só mantém via saída Árvore, 2783. Então, 3304, assistência de educação via chegada a Bonf, desse mantém a 4.000 pés, centímetro 63. Whisky Yankee Uniforme, tem condições de voar na proa 010 devido à formação? Formação aqui, nós estamos na proa de tráfego, sem informação nenhuma. Whisky Yankee Uniforme, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, limite é o QD Mike 080 DNDB Simbra. Esquerda 010, limitado pelo 80 de Simbra. Salvador, bom dia, Gol 2069, está se aproximando do Monticello, está pronto. Azul 4981, Voo Serra Victor 368 para final de procedimento terminado, pista 90. 4981, Voo 368. Gol 2199, complexo final do procedimento RNAV, pista 90, chama agora Sul Salvador na frequência 118.95. 118.95, 2199, boa. Continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Aguarda pistaria, 2199. 4, chama agora o centro Recife na frequência 12.085, alterno 2545. Passou 080. É, tráfego P7, sou número 4 na aproximação. O tráfego P7 está agora posição 2 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, passando 060 em descida 4 mil pés. Lembra, é 190. Mantém a proa, seu novo limite é o QD Mike 1110 do NDB Simbra. Agora 1110 do Simbra. Afirmo, desse mantém o 050, Whisky Yankee Uniforme. 050, isso. Eu só confirmo, 4981, foi passada alguma mensagem pra gente, senhor? Negativo. Voar o serviço 368, descer para 4000 pés, o ajuste 1013, informar estabilizado. Informativo, apesar do procedimento 4981. Controle Salvador, bom dia, Gol 2069. Gol 2069, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 370 via saída borda. 370 via borda, Gol 2069. Uma chance da gente voar pro Tida presente, direto, bom? Aguardo, Gol 2069. Ok, obrigado. Luiz Kianqui Uniforme. Luiz 5 milhas, Oeste, Verde, Salvador, reassuma a navegação na produção da Vida 368, desse mantenha 4 mil pés em forma estabilizada. Subando à direita na proa do, confirmando, 368, senhor? Afirmo, 368. Ok, contará estabilizado. Controle, Gol 759. Gol 759, chama agora o centro Recife, na frequência 12835, alterno 251. 2835 e 1351, Gol 759. Azul 4981, tráfego P7, 5.5 milhas à sua frente, grau de speed de 1709, reduza para aproximação do Azul 4981. Reduzindo, 4981. Assim, descendo para 2500 pés. 2500 pés, descendo. 299, solo 59, direita 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, gol, 2, 1, na porta. Xané 6312, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus, 08 nós. Salvador 6312, livre pouso pistão no zero, vento 090 graus, 08 nós. Pouso autorizado, 6312. Atingiu 040, pode prosseguir no sentido, isso tem que falha? Afirmo. Está autorizado completar o procedimento, descendo para 2500 pés. Ajuste altímetro 1013, vamos estabilizado. Camarão estabilizado, senhor. É 6312 no solo 02, libere direita, chame solo 121 décima 1. 2116312. Azul 4981 é a torre. 4981 estabilizado, senhor. Final visual. Ciente, continue a aproximação, já avistado, aguarde pista livre. Aguardando. Salvador, muito bom dia, Whiskey aqui uniforme. O azul 4981, no pistão no zero liberado, autorizado pouso, vento 090 graus, 099. Pouso 4981. Capatango, Whiskey Yankee uniforme, bom dia, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Uniforme. Capatango, Whiskey Yankee uniforme, após o pouso, qual baixo? Vai ser o seguinte, nós vamos cancelar a partida da presente, senhor, e prosseguir para uma base pela direita 17. Gente, Papatango Whiskey uniforme, plano de instrumentos cancelado ao 03. Inicie curva esquerda, base pela direita da 17. Reporte ingressando no final da 17, Whiskey uniforme. Reportaremos final da 17, Whiskey uniforme. Após pelo voo 2366 para o final do procedimento da RNAV e forma estabilizada. Voo 2069, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 2085-2545, boa. 219, direito azul, 4981. 3830, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 08 nós. Além decola, pistão no zero na 3830. Confirmar o vento, o uísque é aquele fome, senhor? Afirmo, 1 no 0 graus, 09 nós. Uniforme. Só 3304 autorizado descida até 2500 pés. Autorizado pouso pistão no 7, vento 1 no 0 graus, 09 nós. Pressando final, trem baixo é Cássio. Dan 3230, decolado 07, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. Obrigado, 08. Controle é o Dan 3830, lembrando 1800 pés. Contato radar na decolagem, tudo mantendo nível de voo 310, via saída PUC. Para o nível 3190. Do 2783, chama agora o centro Recife na frequência 1 no 28 ao terno 260. Agora Recife 288, secundária 260, obrigado, bom dia, o 2783. Completo no procedimento, chama agora a turma. 118, decimal 95. Obrigado. 3304, bom dia. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. O uísque é uniforme, bom dia. Então 3304, autorizado pouso. Pistão no 0, vento 120 graus, 099. Livre pouso no 0, tá 3304. Então 3304 no solo 112, libere a direita, chame solo 121 no decimal 1. 211, obrigado. Controle UTA 3230. Prossiga para o controle UTA 3230. Ok, senhor, por gentileza, poderia coordenar para onde era Aracaju? Eu tenho o perfil da saída agora. Obrigado, aguardando.